não para, tudo segue o seu rumo. Os dias vêm e vão. O que era ontem não é mais, fantasias e ilusões. Seca-se a erva e cai sua flor, tudo passa, canções, juras de amor, tudo passa. Juras de amor.